toda glória e toda honra ao Criador do princípio, do céu, da terra, ó Senhor. Digno é de toda a humanidade o louvor. Declaro nos meus versos todo o meu amor de filho, levita pela fé combatente, responsabilidade na palavra existente. Ó Deus, de misericórdias pela vida. Ó Deus, irá sarar tuas feridas. Olhe pro lado, olhe ao seu redor. Pessoas perdidas esperando o pior. Sem fé, sem esperança, sem confiança. Futuro não há, não, não se descansa. Preste atenção, há de chegar um novo tempo. Volte pra casa e deixa aí desse lamento. A decisão está em suas mãos. Se for, venha no amor, não, não pela dor. Sempre sofrendo, quebrantado, jogado. Mas a cura existe se você quer ser curado. Dos teus problemas não sei, mas ele sabe de tudo. Levanta e anda, meu irmão, sai de cima do muro. Pare pra refletir o que o mundo te deu. Veja o que prosperou, se era realmente seu. O que Deus te dá, um diabo não toma. Segure sempre a sua mão, ele não te abandona. Ouça a voz da verdade, a palavra da cura. Não sou eu quem te fala, o Senhor é quem me usa. Venha como for, não deixe pra depois. Venha pro Senhor, demorou, já foi. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Na sua palavra sei que vou encontrar, eu a sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Vou louvar na sua palavra, sei que vou encontrar, eu a sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Vou louvar na sua palavra, sei que vou encontrar, eu a sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Na sua palavra sei que vou encontrar, eu a sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Contigo passo pelo meio do esquadrão. Solto muralhas e saio do chão. Tua brandura me engrandece. Sou grato a ti por tudo que fizeste. Exaltado seja a rocha de Israel. Fiel a mim e a ti sou fiel. Dos seus decretos não me desviei. Por isso, Senhor, eu te louvarei. Desembaraçou o meu caminho, me livrou da mão do inimigo. Me fez forte para guerrear, tenho escudo para me guardar. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Vou louvar na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Vou louvar na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção. Oh, tudo posso nele, posso, vou louvar. Na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei a libertação e a salvação. Suplico, peço a paz e a minha proteção.